Lima Papa Mike, o controle. Prossiga na escuta. O piloto e aeronave homologado o instrumento? Negativo, o aeronave está operando o instrumento? Operando por instrumento. Lima Papa Mike. Afirmativo, aqui é uma aeronave helicóptero, poderia informar o teto? Visual para helicóptero. Afirmativo, o helicóptero vai descer para 500 pés. Poderia informar distância e altitude de visibilidade de teto? Estamos com 1.300 de teto com 8.000, está visual para a aeronave. Muito grato. Controle, o TAN está passando a posição do na pode ser 1.700. Sim, aeronave. É o TAN 9354. Prossiga. Pode descer para 1.700, está passando Duna agora, ingressando o curso localizador. Estou Rio no Noito, decimal 6, está 9354. No Noito, 6, está 9354. Tulu 14, declarando 0, primeira curva direita, saída da EL, transição Blaze. 5443, o transponder, o controle 119, decimal 8. Usador, com a boa tarde. 934, última aproximação, informa o cabeceiro deslocado 90 metros. Reporte 4 milhas, trem de pouso baixado travado. Paciente, 9354. 101, no reporte quando pronto. Paciente, 9735. Pesando a 9975. Avianca Brasil 6321. Could you confirm the runway in use for departure, please? Runway use is runway 10, according to Tango information. Okay, we have Tango, and it says runway 28, and ILS runway 10. It's confusing. Alô, Salvador. Thank you. Alô, Bono 075. Confirmando o voo no 075, livrou, chamou? Afirmativo. Voo no 075, táxi via Alfa, Juliette, posição 08. Alfa, Juliette para 08, no 075. Avianca Brasil, Salvador Ground. Avianca Brasil, 631, go ahead. Thanks for your information, I change now information course. I'm use now 10, first 90 meters are displaced. Okay, thank you. Runway 10. 5. Tem então 2.000 pés no 014 aguardando aí a autorização do RNAV. Se inicialmente para nível 030, vamos no 755. Mantém o perfil da chegada. Desça via, chegada Banff, aguarde a autorização da RNAV. Então 030 aguardando, Bruno 755. Mike Alfa, chame Centro Recife, ano 26.85, até 925.45. Afirmo. 934, solos 05, livre à direita, semisolo 121, decimal 9. Livre à direita, solo 219, tá 9354. Satório, visual com o aeródromo. O Rio Norte, decimal 6. 0186. Dois, Salvador, papapá, Lima, papá, Mike. Papá, Lima, papá, Mike, autorizado final da 17. Reporte 2 milhas, cabeceira 17 para pouso. Sente, reportará 2 milhas. Poderia confirmar o vento? Vento 130 graus, 12 nós. Sente, grato. Sai, prossegue pouso para pista 17 mesmo? Se autorizado, pode aproximar direto para o parque 5. 105. Alfa Juliette, posição 05, na 354. Lima, Papa Mike, autorizado, aproximação direto, pátio 5, vento 130 graus, 11 nós, reporte solo controlado. Sente, reportará, agora passando 3.9 milhas, reportará na final da pátio 5. Deixa eu desviar o gol no 755. Salvador, boa tarde, TAN 3567. Sim, TAN 3835, formação em curso agora em uniforme. Guarde coordenação, 340. Aguardando, informe para 3567. Mantendo o perfil da chegada. Salvador, uma boa tarde, trip 5488, seis da Tango, cruzando 170, restrito 160. 5488, aceno identificação, autorizado chegada, confirme, está voando na proa de ITAP? É, foi autorizado pelo Centro Recife, proa 060, tem condição de manter ITAP e apresente velocidade até o externo. 5488, ação identificação, autorizado chegada Mari, vou ir na proa de Mari para interceptar a chegada. Isso para nível 160. Seria possível manter a proa de TAP devido às formações da nossa direita agora? Para Mari ficaria difícil. Deixa autorizado proa de TAP. TAP então, é, descendo via, confirme. Autorizado chegada Mari, desça para nível 160 inicialmente. Está atingindo 160. Drone Gol 9398, boa tarde, eu atingi, matei 150. 4703835. 5470, contagiamento correto, posição no zero, reporte quando pronto. Vai reportar. Sou ajuste no 014. Vamos lá. PP 5488, atinge, mantém o 60 para prosseguir na descida. Contatei o 040. 98, boa tarde, atinge, mantém o nível 150. Do pátio 5, repatriado no solo controlado, Lima Papa Mike. 7, formando o vento 130 graus, 109. 7. 8, atinge e mantém o 60 para prosseguir na esquerda. Estou autorizado até o 040, confirme. 040 para o trip, confirme. Afirmativo. 40. Vou no 396, estou autorizado para o nível 050 inicialmente, no 396. 050, gol no 396. Salvador, muito boa tarde, o gol 1925, sente a informação Tango, tá na Bonfi, descendo para 1-1-0. Gente, desce via chegada Bonfi para nível 050-925. Via chegada, o gol 1925 para o 050. Sabe controlar, limpa para mais. De casa. 2709, gol no 316. Trip 5488, velocidade indicada. Para manter 240, conseguindo manter essa velocidade até o externo. Y 488, vetor para sequenciamento. Por a esquerda, vou na proa 050, limite 28 milhas. Confirma esquerda 050, motivo da vetoração. Vetor para sequenciamento, esquerda 050, 28 milhas, 020. É, se vai curvar a esquerda, permitir outra passagem de aeronave, o trip 5488. Firmativo. Composição 1, pronto, puxa, acionamento. Bruno 785, posição 01 autorizado, puxa, acionar, report táxi. Autorizado, puxa, acionamento no 785. 050, devido a formação na proa. Pode manter qual proa? Pode manter a 60. Controle, pode confirmar o limite da proa 060, vou ter 5488? 28 milhas, ou o curso do localizador. Sente. T57, velocidade indicada. 250, senhor. Sente. 1925, velocidade indicada. 240, senhor. Sente. Chame a torre no 8 decimal 6. Obrigado. 3567, redução 200 mais. 3567. Reduzindo para 200, 200. 925, reduz até quanto? Bom, 9755. Final RNF para pista 10, vai passar o 372 na embaixada lá. 1755, tráfego está autorizado, pouso pista 10, vento 120 graus, 08 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Positivo, então está livre pouso no, na pista 10, o bom 9755, sentido do deslocamento. Bola na 25, está fazendo uma parada de 200 lá. Firmo os primeiros 90 metros. Positivo. E 50, gol no 396. Exato para 2 mil pés no 396, ajuste no 0, 14. Ok, 2 mil pés, gol no 396. Triple 5488, redução 180 a nós. Triple para reduzir. Manter presente, aguarde, informa após o desvio. Triple 5488, limite agora radial 300 do VR de Salvador. 300 Salvador. Gol no 396, curva direita e voe na proa 060 em forma estabilizada. 060, gol no 396. Seu 488, o ponto firme já está reduzido para 180 mais? Estamos reduzindo. A 357, eu atingi mantendo o nível 050. Atingiu a manter o 050, está retornando a proa de pelo da presente. Então o senhor está sob vetor para sequenciamento. Direita proa 250, limite a magnética 130 de Sembra. Ok, direita proa 250 e o limite é 130 de Sembra. Afirmativo. 5488 da Trip, velocidade indicada. Trivo A, está na zona do curador, no braço de mão. 5488, velocidade indicada. 5488 vai atingir o 180, já o gol passa. Controle, gol 1396, solicita para o 70 para evitar uma formação, com mais umas 8 milhas. Autorizado. Gente, 396. 3835 autorizado, puxa acionar, portão 10, report táxi. Vai reportar. 588, pode setar um 360 esquerda aqui para facilitar a ultrapassagem do gol e não entrar informações? 5488, curve à esquerda, autorizado, informe interceptando o curso do localizador. Informar o trip. Torre Salvador, boa tarde, 1785, ponto de espera da 10, pronto. 1785, autorizado, alinhar e manter cabeceira 10. Alinhar e mantém 10, 1785. Deixa 10 no 4. 3.0 no 4. Gol 1755, solo 16, livre, próximo às direitas, chame solo 121, decimal 9. 319, obrigado. Autorizado. Curva à esquerda, tá livre também? Autorizado. Sim. Livrou na frente. Foram 755, táxi de Alfa, reporte Anos, a táxi foi Juliette. Alfa, reportamento da Juliette. Gol. 14. 5.000, 3567. Autorizando até o 040-3567. 040-3567. Não tem escuta. Gol 925, vetor para sequenciamento, curva à direita, proa 260, limite é 130 de Sembra. 260, à direita, o gol 925 é 130, confirme? 130 do de Sembra. Ok. Gol 925. 925, desse mantém o 060. 060, gol no 925. Tilo Quebec Serra, informe através de Paripe, mantendo no 1500. Barra! Tilo Papa Vita, autorizado por onda rotatória. Por onda rotatória, Vita. Tira Mike, Golf Mike. Pode prosseguir 1700, gol no 396. 396, autorizando o procedimento, chame torre, 1830. 1830, obrigado, bom serviço. 7 for passando através do farol da barra. Golf Mike. Para fazer o controle Salvador, para passar com o Juliette Quebec Lima. Siga. Juliette Quebec Lima decolou de Veracruz para o lançamento de paraquedista nível 100. Siga setor sul da ilha, ascensão. Setor sul da ilha, ascensão, Juliette Quebec Lima. É, sobe e mantém no 1500 pés, Juliette Quebec Lima. Aguarde, até eu tenho uma resposta, pelo menos seu primário aqui. 5-040-3567. A gente mantém. Está 3567 esquerda, vou ir na proa 130. Está 3567, limite ao curso do localizador. Esquerda, proa 130, limitado pelo localizador. 3567, desce e mantém 2500 pés, ajuste no 0 no 4. Está recebendo o modo charge do Juliette Quebec Kilo? Negativo. Trip 5488 autorizado ILS, desconsidera a informação do glide, desça para 2000 pés, altímetro 1014, forma estabilizada. 2014 em forma estabilizada, trip. 396, torre 186. Ligou no 785. 785, contato radar na decolagem, vigilância no 785. 785, obrigado. O Trans 3567 vai voar pro proa do SV 366, ok? Para efetuar o final da RNAV. Ok, 366, DF 2500, 1014. Controle instalador, Ginete também, Kilo. Tem escuta aqui, Back Kilo, autorizado até no 1500 para isso. Sim, a gente direto escreveu aquilo no 1510, agora a condição de subir em alta na vertical de Vera Cruz. Aguarde para a subida, mantém 1500 pés. 1925, esquerda proa 160, limite ao curso. Esquerda 160, limite ao curso, Gono 925. 567, velocidade indicada? Tá com 190. 7. O controle Gillette quer ver aquilo? Se não for possível autorizar a subida, a gente vai pousar porque está chegando uma formação muito grande e a gente não vai conseguir passar por ela. E a subida na proa 270, tem condições? Afirmo, 270. Agora não tem condições de subir a espiral de Austin sobre o Vera Cruz, sobre o aeródromo, não? Por enquanto negativo. Então cheio uma quantidade considerável de aeronaves chegando para esse setor aí. Subida no setor Whisky 270. Yeah. Aquilo Papa Vitor já na proa da rotatória? Afirmativo, agora sim, desviou à direita devido a formações. Contendo 1500, 8 milhas da rotatória. Chame a torre, 118.30. 118.30, Vitor. 925 autorizado descida para 3000 pés, ajuste 1014. 925 copiou? 925, pode repetir? Autorizado para 3.000 pés, ajuste 1014, redução 170 nós. 3.014, o gol na 925 é o número? 4. Entendi. Trips está estabilizado, localizador visual com a pista. Torre 118.6. 18.6. Código 0194, Mike Golf Mike. 3, 2, 1, IFR to Brasília, fly level 380, please. 380, I will be coordinated, uniform information, stand by, it's clear. Ok. 30 metros, aguarde pista livre. Vai aguardar o trípode. Uno 396, solo 23, livre à direita, chame solo, 121, decimal 9. Direita 1219, gol 1396, boa. Asgo no 755. Juliette, posição é 04. Gol no 755. Afirmo. Solo com a uniforme, gol no 0777 e batendo. Confirmando no 077, vira gol. Confirme o nível galeão. 400 será coordenado, agora de cópia. Solo, gol no 396, livrou, boa tarde. Pelo 396, táxi via Alfa, reporte antes do táxi de Juliette. Alfa antes da Juliette, no 396. Pra rotatória. Informo que negar no 0 no 4. 4, 8, 8, autorizado pouso, pista no 0, 21, 20 graus, 069. Autorizado pouso, 120, 06, trip. 3835, mantendo ponto de espera pronto. 3835, quando autorizado, decola de imediato? Afirma. Sim, após pouso do ATR na curta final, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero, preparando-se para decolar. Após o ATR, mantém 3835. 5, mantém a posição? Mantém a posição, vou na 755. Sim, tem conhecimento da carta PDC? Peraí. Gente, o portão abrido 04. 925, tráfego já foi superado à esquerda. Desça para 2000 pés, ajuste 1014, forma estabilizado no 925. 2000 com 1014, vai informar estabilizado, igual no 925. 567, torre 118.6. Salvador, 3567, boa tarde. 3567, tráfico avistado, continua a aproximação, guarda pista livre, informa os primeiros 90 metros fechados. Sempre. Michael, controle. Comando, que no momento observa a bandeira próxima ao externo, bandeira segui-lo como número 2? Negativo, mantenha sobre a rotatória, tem um outro tráfico a 8 milhas, que observa no zero. Quais são? 11 milhas. Mike Golf, Mike, o controle. Mike Golf, Mike, controle, estou lhe chamando. Código 0114, posição normal, Mike Golf, Mike. Está próximo desse tráfego aí, está na final. Que levantamento poderia entrar na sequência como número 2 da pista 17? Salvador da 3217. Prossiga 3217. Então tem algum chamado para nossa autorização? Gente, segunda tentativa com o Centro Recife, ainda não estou obtendo resultado. Aguarde mais 5 minutos. Ok, obrigado, estou aguardando. 3217. Alfa antes da Juliette, gol no 396. Mantém a posição, gol no 396. É, mantém. Da Colab, pista 10, vento 120 graus, 08 nós. Trip 588, repórter do Taxi Juliette, mantendo a escuta. Tem tráfego à sua posição, 1 hora 5 milhas, mantendo mil pés, fazendo 360 na rotatória, tá visual com o tráfego? Ainda não, tá mantendo 1500. Sete, mantendo 1500 pés. Tá. 567, vento 120 graus, 08 nós, que legal, no 014. Como tem um nervoso da companhia iniciando, finalizando a colagem na 10. Paciente, o SAM 3567. 3567, autorizado o pouso, pistola 10. Teve pouso, pistola 10, o SAM 3567. Confirme, o Quino Papavino segue o 67 ou é outro tráfico ainda? Outro tráfico, senhor. Quino Papavino, faça um 360 pela esquerda após autorizado final da 17. Então vai seguir o número 2, o aeronave logo após, né? Não entendi sua transmissão, senhor, repito. Vai seguir a aeronave que está próxima à externa para pouso. O senhor pousa na 10 ou na 17? 17. Ciente, faça um 360 pela esquerda após autorizado o final da 17, ciente. 118.6. Pista. Aguarde pista.